O baile mais famoso do estado está aqui. Bora começar! Pra começar, Caribe, desse jeito! Baile do Patrese! Bora, Vito do Rock Doido! Bora, Patrese! 3, 2, 1! Hoje eu vi você em sonho. Sonho, ontem eu te beijei. E o quê? Meu sonho, pra cima! Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Um abraço, meu Henrique Paiva! O Ponga também, rasga baralho! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho. Vem dançando! Recorda! Igor Neves, é. Alô Igor! Ser sempre real, nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti e eu vou ao empresário Igor Neves do Coco! Toma pra mim, tu tem aqui ó! Vou aos limites, vou aos limites! E aí, bebê, aí é show! E as gatas do recordando, e a gente vai detonando. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam, tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. O aniversário antes da noite também, meu parceiro Jonathan e a Jennifer estão aqui, ó, no baile do Batese do Caribe. Bora, bebê, aí é show! Pra cima, meu irmão! E tá com medo da bateria do celular dele. Se o mundo gira, nem cego consegue ver isso aí. Nós somos o Nós somos um eterno amor. Agora! O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos. E não aumenta o brilho do celular, né, bicho? Amor. Não tem como ver nada. O destino revelou um dia. Lá vem mais uma, Patrese! Vai recordando que a gente vai tocando! DJ Patrese! Ei, DJ Patrese, é sem tese. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Obrigado, amigo Jonathan, tá aí com a gente. Inclusive, tá no berço hoje, a gente deseja aqui tudo de bom. Feliz aniversário, Jonathan! O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Então diz. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. E agora, e agora? Você me perdeu. Sal, sal, vai! Não deu valor em mim. E o amor? No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém. E você? Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. E aí, ó? Estrelas todas do céu. Bora, Caribe, show! Amor. É o baile, papai, já rolando nessa quinta especial. Teu sorriso aqui no Caribe é sempre o meu prazer. E aí, ó? Vale tentar, amor. Se te late. E aí, Augusto? Segura, Malu! É desse jeito, no clima diferente. Caribe. Você tem um bom. E logo mais pra trás, esse CD vai estar disponível, viu? Lá no aplicativo Rock Doido. Pra quem quiser ouvir, é de graça. Pode baixar o CD do Baile do Patrese com o DJ Vitor Rock Doido. Lá no aplicativo Rock Doido. Vai me tentar, amor. Patrese. Cintilante, mais bela é o teu olhar. Aí você pega pesado, papai. E essa aqui dá valor. É meu amigo Elias, ele e o Bosco. Já curtindo o baile. Feita de amor, por que me tratas assim? Meu amigo Matheus Vitelli tem comigo lá de Soure. Obrigado, Matheus. Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Bora dançar, bora curtir, bora beber. Assim, ó. Amigo Felipe Cadeirante, já chegando junto, viu, bicho? Você sabe. E ele dá maior valor nesse set aí. Alô, Felipe! Ele e o Edson Júnior. Existe em paz. Então! Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou. Você aqui, ó. Aqui dentro de mim. Aqui? Porque tô. Top DJ do Pará, baile. Gatíssima Laís Nascimento tá aí com a gente. Alô, Laís! Vai encontrar outro alguém como eu. Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo. E agora? O gerente italiano, pra quem não sabe, é o Francesco, meu irmão. Esse é meu gerente. Alô, italiano! Olha o Francesco! Bem que tu sabes. Lá vai! Italiano, Patrese. Você é parceiro, viu, bicho? Alô, italiano! Essa aqui é pra ti, ó! Começa aqui, vai! Eu sei. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Obrigado, Patrícia, mais uma vez pelo espaço. Obrigado pelo carinho. Sabe que você tem meu respeito e tem meu carinho, viu, papai? Vai pra cima! As estrelas perderam seu brilho. E a gente vai detonando tudo. Patrese vindo do Rock Doido. Galera do aplicativo Rock Doido. Estão com a gente aqui, detonando tudo. Patrick Lobo também tá na área. Então bora! Vamos lá! O Cedinho da Valona, essa aqui, essa aqui. Já já é doida. Quero viver a vida como eu sempre quis. Na manha. Achar uma maneira de ser mais feliz. Lidar com o mundo inteiro enquanto eu te amei. Prepara, prepara, que já já é o bagulho doida. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. E eu, e eu, e eu. Que eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. E o quê? Mas agora infelizmente. Olha o céu, já dançando tudo. Pois meu coração. Como é que é? Sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais. E o que eu posso fazer é me convencer que agora que tenho que ficar sozinho. E é pra dançar, vai! Mas não tenho que chorar. Bem diferente hoje. Eu não preciso sofrer por isso. E o que passou? O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Alô, Vitor, teu celular aqui, pai. Quero ir de volta. Bora! Ao começo. Vai deixar aqui de touca, vai. O amor não tem preço. Felicidade. Aí funge, né? Ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Quero mais. A emoção na flor da pele. Vai girando mais uma! E a galera vai dançando agora! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu, sou e de São Bruno, cadê você, pai? O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Na batida, na batida. O baile do Patrese. Aqui no Caribe é desse jeito, desse jeito. Vem! Um, dois, três. É agora. DJ Patrese. Baile do Patrese. Lá vai! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Vem, vem! Vem logo me amar. Não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. Não posso suportar, com você eu quero estar. Coração. Vem logo, vem logo, vem me amar, vem pra cá. No baile do Patrese é desse jeito. 3, 2, 1, vira! DJ Patrese! E as marcantes, vamos de mão! E o quê? E o quê? desse jeito, bem na moral. Baixou? E agora? No peito, nosso amor. O Matheus também, da Sete Esporte. O Igor Neves também tá comigo. Sou que canta. Galera no camarote. O baile do Patrese, o baile do Patrese tá no ar, tá no ar. Vai. E a galera vai dançando. E a galera vai dançando no baile do Patrese. Um, dois, lá vai. Música de motel. DJ Patrese é o nome da emoção. Caribe Show! É aqui, ó! Aqui, ó. O baile. É o baile do Patrese. E agora? Detona! Most of the Texans, most of the boys, I'm only taking calls for care. I don't know how it happened. It all took place so quick. E a galera de Barca Arena, já que gosta disso também, um abraço do Patrese, meu irmão. O quê? E avisando que hoje tem point. Hoje tem point show. E a galera invade o point, meu irmão. Hoje, sexta-feira, tem point. É o baile do Patrese. O homem do baile chegou. Não vai! Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e a chorar. Não vai chorar, não. Sem ter direção para viver. Aqui? Nunca imaginei que ia sofrer assim. Patrese. Sem você perto de mim. Vamos dançando! É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou. Vamos! Sair e com você ouvir o som do mini rubi, a comida todo som, com Ronaldo e o o baile. É a paixão da galera tocando para mim, meu amor. E vai tocando, vai tocando. Ela é sumemos e banda pintos agora. É o baile do Patrese. Papá 13, sem tese. Vem correndo me fazer feliz. Pra você! A primeira vez que eu te encontrei. Os apaixonados, bora! Me apaixonei. Como um sonho porro. Então diz. Não consigo mais te esquecer. E aí, Tigrão, qual é a tua, meu irmão? Já falei. Alô, Tigre! Sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Arrepia. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande amor. E de geleia tocando amor, fazendo corações se apaixonar. Ali, crocodilo! E o baile? DJ! Patrese. Ivan Macedo. E o que, Ivan? Pra se falar de amor, tem que se amar. E eu? Eu já vivi o amor, e posso falar. para Rodrigo do Croco. Rodrigo. É, Rodrigo. E amor? Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você! Você feriu meu sentimento. No caqueado, no gingado. Mentiu-me o sol e não quer mais. E você? Você feriu meu sentimento. O top! O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Patrese. Detona, filho. Segue o baile. Patrese. E agora? Vi você passar. Vai. Me apaixonei no teu, no teu olhar. Coração falou que você, só você é. E aí, Lucas? Tá comigo também o abraço do Patrese, meu irmão. Esperei você voltar. Olha, domingo tem top show no Jurunas. Já é sucesso, meu irmão. Coração. A galera invade. Domingo tem Vaguinho DB. Não. Vaguinho DB vai estar com Patrese. Com Mário, Jay Bidu também, Marlon Beach. Todo mundo junto e misturado. Quanto eu te amo. E o pagode da comunidade. Não. Pagode sensação do momento. Meu primeiro amor. Leva! Hoje tão feliz. Quero te encontrar e te namorar. Baile do Patrese. DJ do Pará. O baile do Patrese. Agora vem! Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Detona! Quando achei que minha vida não encontraria mais. Em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. E o primeiro? Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo? Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. E o terceiro? Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. No quarto tu gosta? O baile. No quarto sou escrava desse amor. Que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Brava! DJ Patrese! É bem diferente, Caribe! Arrepia, DJ Patrese! Vamos que vamos! DJ Patrese é o nome da emoção. Canta, vai! gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. E o barulho? O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. E eu, e eu? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega, e eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Tá o quê? Está tão frio aqui. Vamos lá, vamos lá. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. R.A. Boutique, patrocinador oficial do Baile do Batese, do meu parceiro empresário Anderson. Esse é fechado com o baile, meu irmão. É a boutique é a Duke Gold. O patinho mais famoso do Brasil. Então bora! Sacode, sacode mais uma! Lama! DJ Patrese, o top DJ do Pará. NBAT 91. Fechado também com o baile do Batrese. NBAT 91. Aí, Breno! Bora lá! Você se foi e não pensou. É a NBAT 91 na parada! Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sou. NBAT 91, Felipe! E amor. Tá fechado sempre com o baile do Batrese. Bem, eu sou. Aí, Breno! É nóis, meu irmão! Tá na tela! Um novo amor eu encontrei. E diz. NBAT na parada! Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. Um verdadeiro amor não faz sofrer. O quê? É só ternura e momentos de prazer. Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu anjo bom. Que me come de espinhos e me faz feliz. Agora eu acredito no amor. E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Em você me faz muito mal. Banda AR-15. Banda AR-15. Disparando sucesso. Pra você se apaixonar. Bora pra cima! Dando giro para a marcha, Bandos Brothers. Você me enganava. E o quê? E o quê? Na, na, na, na, na, na, na, na. Ficava louco quando me tocava. Detona. Eu inocente sempre, sempre me entregava. E todo por o baile te amava. Lá vai! Eu não quero mais sofrer. E o meu nome tente esquecer. Não, não, não, não, não, não, não, não. E a gente sacode, balança. Não me toque. Lá vai. Mas e o quê? Meu sonho se encontrava em outros braços. Nunca acreditava. E hoje é realidade porque pude ver. O quê? Descobri que me enganava. Não me abraça e não me peça. Patrese. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Recorda, vai. Na, na, na, na, na, na. Em casa leio o livro, viro quase nas redes. Só assim é que eu consigo me esquecer do amor. Quase me dominava. Só agora eu consigo respirar. Escute agora, eu não quero ser. E as marcas? É que hoje eu me arrependo por chamar. Vem me amar, vem. Eu me arrependo por te amar. Vem me amar. É mais uma de sucesso. Bora pra cima, DJ Patrese. É o baile do Patrese. O top DJ do Pará. O top! Canta, vá! Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. E aí? Você tem que decidir. Se esse caso. hoje é pra valer. Se alguma vez difícil sofrer, foi loucura da paixão, foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim, eu preciso de você. Bailando, bailando! Galera do camarote também, me doidando tudo. Bailando. Você deitar. Quem é que é? Quem será? Patrese. Me diga quem será. Patrese. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Yeah! Arrepia do Jeba 13. Baile. Consigo controlar, vou dançar, curtindo o som. Agora. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alissa tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da Águia de Fogo. Faz o S, com super pop, pop. O Águia de Fogo. O baile arrepia do DJ Patrese. Leva! Foi lindo demais o nosso amor. Você, você. Mas você sumiu, me abandonou e não deu valor. Machuca! Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. E na madruga. Está fria a madruga. Nosso amor não tem fim. Com dois segundos pra... E aí, Kleber? E aí, garotinho? Onde está? Te encontro na luz do luar. E a galera invade o Caribe. E o ar. E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E, e eu te ver. Bate forte o meu coração. Que a galera dá valor e a mulherada também. Quem detona? Baile do Patrese. Quem gosta dessas aí é o Matheus. Sete Esporte. É Matheus! Onde se escondeu, amor? Fala, Jair! Que eu pensei em ser eterno. Rock doido! E aí, ó, Vitor! Vamos que vamos! Pra cima, moleque! Mas não vou deixar! Patrick Lobo também tá na área! O DJ Vitor, do Rock Doido! Tá comigo! Esperando o seu amor! Vitor! Pois um grande amor não se esquece já! E eu, e eu, e eu! Eu amo! O Leozinho também, multimarcas! E aí, Leozinho? Tá aqui, ó! Baile do Patrese. Vamos lá! Amo você, és o meu mundo. Toma! Baile do Patrese é bagulho doido. De show é no setor. Baile do Patrese vai estar lá pra fazer onda. Lá no setor. Então, mano. Lá mais. Te amo demais. Só você me faz feliz. Meu amor me faz bem. Meu desejo é você. Vem logo me amar. Faço tudo por você. Viro o mundo só para. Coisas de um jeito diferente. Yeah. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Yeah. Quero te amar pra Patrese. Ser de novo adolescente. O acervo pra nós dois. Aqui, meu irmão, curtindo o baile. Como é que é, Rodrigo? Quero morrer. Rodrigo do Cru. Ciúme. É apaixonado, se liga só. Apaixonado. O Jefinho também, da Sete Esporte. Tá comigo aí, Jefinho. Nas palavras. Pra dizer o quê? Pra dizer o quê? Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. DJ Patrese vai tocando. E detona, papai. Como é que é? Meu no tempo do Tigrão. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega, fica escondidiza. É do jeito! Não aqui do Caribe, o baile mais famoso do estado do Pará. Detonando! O baile. Só mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Só ligar a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar. Só ligar a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar.

gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo. O Juninho da Digital Print. Calma, esse é parceiro, meu irmão. Mais ou menos. Patrocina o baile do Patrícia. Digital Print. O Adriano Multimarca também tá na área. Lá vai. Naquela noite falou. E aí, meu parceiro Juninho? Prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. O quê? Qual o tamanho do nosso Vai. O Patrese chegou e vai começar o show. O Patrese chegou e vai começar o show. E vai começar o show. Vai, fogo, fogo. Joga pra cima! É caquinha, pô! Vai, Belly! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Detona na moral! Vai, DJ! Vai, fogo! Então fogo no barril, tá pegando fogo no barril, então fogo no barril, tá pegando fogo, Caribe, agora, papai. Vai, pega fogo, o baile pega fogo. Vai, pega fogo, o baile pega fogo. O baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo, o baile pega fogo. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá de sal, dá de sal, dá de sal, dá de sal, dá de sal. Explode o bagulho. O quê? Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. E dá-lhe sal no Caribe, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal. Vai, vai, vai, vai, agora! DJ Henrique de Peões pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai, vai. Vai quebrando, vai, vai quebrando, vai. Bora pra 13, bota pra cima. Dash, dash, dash, dash, dash. O quê? O quê? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Agora! Babaca, vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. E vem pro baile, vem fazendo caqueado. Bota no caqueado, bota no caqueado. E a galera vai dançando e o Patrese detonando. Vambora, vambora, tá na hora, vai! Ela quer dar baba jump, ela quer dar baba jump. Ela quer dar baba jump, ela quer dar baba jump. De 38 carregado, torrando um baseado. Já fica na boca que faz o sexo bolado. De 38. O Lucas Ferreira, LG, LG Giovanni, né? Alô, FP, tá curtindo o baile? DJ Patrese. Vai cantando. Dá um pouco tesão. Encontramos na cama. E o quê? Em uma gama de medo de errar. Tão um pouco curtido disfarça. O amor que sinto por você. A galera no clima. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu. Canta, Caribe, vai! DJ Yud é o brabo, porra. Vem pro tapa, leva cá. Vem pro tapa, leva cá. Vem pra cá, vem pra cá. Sinto saudade. E aí, Marcelo Araújo? Na discórdia. Comemorando seu aniversário aqui no camarote 18. E aí, Marcela? Vai! Eu só quero. 13. É o baile do Pá 13. Dá-lhe carimba! Sacou de tudo! Realiza os pensamentos. Pá 13. A dança da Jaine, porra! A dança da Jaine! É a Jaine! É a dança do viadinho! A dança do viadinho! É a dança do viadinho! A dança do Jorginho! É a dança do viadinho! A dança do viadinho! Agora eu quero ver se tu é desguiado. Vou te desafiar pra fazer o baquinho. Vai fazendo, vou te desafiar papá. Pra fazer o baquinho. Ah, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque. É Pá 13, como é que é? Pá 13. Agora vem! E DJ Pá 13 faz o caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Bota no caquiado, bota no gingado, bota pra cantar. Bora, vambora, vambora, vambora, vai! E não sou mais de ninguém. O Breno da NBET também. É ele que patrocina o baile do Patrês. NBET 91. O Breno é a primeira dama. Olha! Vai! Ricardo Chitoro também. O homem do gás do baile. Vai arriando, GDS tá na área. Nossa, minha torre também. Vai, GDS tá na área. Pessoal vai começar. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. NBET já chegou, é referência no Pará. Melhor banca de aposta, pode confiar. Prepara a bazuca, vamos fazer barulho. Bora GDS, explode o bagulho. Bota o whisky na mesa, arreio ou de pá. Pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Hoje eu tô mil grau. O Hélio da CED também tá na área, Hélio. Hoje eu tô malzão. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Chama teu amigo, chama as periquitas. Lá vem o Alô! Chama teu amigo, chama as periquitas. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo. Quem tá vindo? Olha quem tá vindo aí. Olha quem tá vindo aí. Vem, Alô, fazendo a dancinha. Vem, Alô, fazendo a dancinha. Vem, Alô, o gerente Murilo e a Jaine tá comigo. Vem, Alô, faz essa dancinha. Alô, Thiaguinho! DJ! DJ!